0, Abzulu 1 no 6, decola Nadael Leda, Boys Bridge, Abzulu 1 no 6, decola Dono 0, curva esquerda, aliás direita, controle 198 e aciona 5424, voo 1394. Está correto, aponta pro push, o gol no 397. Mapa puxa 397, tu pode recuperar as condições? Confiado as condições, confirma? Afirma, as condições ativas ainda tá fora? E a Coagina, tem 3896, no solo 34, direito no 219. Direito 219-3896, resente. Restrição em stop. Está livre, gol no 260, número 1 para Proso. Vai reportar então estabilizado. Quebrado. Fala o Salvador, está 3896. 1896, Libertáxi via Alfa, parte de cargas, parte 1, portão 612. Ok, Alfa, parte 3, parte 1, 612, está 3896. Controle. Zulando na frequência do controle, Salvador. São 3602, aos 36 decola, 1098 é o controle, bom voo. 2, prossiga. Está na saída da El, cruza mil pés, subindo para o 300. Sul mantém nível 300, contato radar, saída da El, Leda, Boys, direto, da 3602. Vindo para o 300, da El Liga da TAN 3602. No táxi 125 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 45. Uno 93, Libre Taxi, Indy Alpha, Ponte Espera, Dano 0, Torre 1 no 8, são 612, Kinegar 1014. Alfa no ponto de espera, torre 118, meia dúzia, ou 983. Charlie, Índia Tango, autorizado cruzar no 7 para o Pato 5. Obrigado. American 980. Go ahead, American 980. Report when you're ready. We're ready, American 980. Ready now? Yes, sir. So, clear the lineup and take off the runway 10. The wind is 100 degrees with 14 knots, American 980. Line up and take off. Line up and take off runway 10, American 980. Go ahead, go no 260, obrigado. Torre Gol 983, bom dia, na escuta, ponte espera da 110. Uno 983, mantém o ponto de espera por gentileza. Mantendo o ponto de espera 1983. Torre Gol 1260, nós ainda estamos a 2 milhas do externo, com trem checado. Afirmativo, Gol no 260, quanto na aproximação, o time entrou no 0 no 4, fim do trem checado, aguarda pista livre, 757 da América iniciando a rolagem. Ah, escuta, Gol no 260. 5490. Boa tarde, autorizado pro posto 10. 260, tem livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, com 2 nós. Livre pouso, pista 10, Gol no 260. Africa 980, airborne at 40, contact now 119.8. Africa 980, good day. Very true. Alpha. 397, para o estacionamento no 3. Autorizado, para o estacionar, boa tarde, com 397. Autorizado, chamando a tarde, com 397. Climbing to 330, American 980. O Alfa Vic Juliet tem intenção de toque remeter em Veracruz, confirmando? Só um minuto. Prossiga, Sideral. Solo 35490, autonomia de 4 horas e 30, POB 4, alternando Aracaju para o táxi. O senhor está muito ruim, senhor. Podia confirmar o teu bem novamente? Confirma para o Trip, senhor. O Trip confirma o teu bem novamente? 5-4, senhor. Livre, tá? Juliette Alfa, ponte espera da 10, torre 1-8, só 62, que ligar 1014. Juliette Alfa, ponte espera, torre 1-8, 1-5. Confirmando o Gol no 260, táxi é via Pat 3, Pat 1, cogindo, reporto para ingresso em Pat 1. Gol no 983, tem livre decolagem, pista no 0, 100 graus, Gol no 2, nós, Gol no 983. Livre decolagem, não no 0, Gol no 983. Gol no 260, livrou. Aguardar. Estimativo, solo 1-209. 1-209. Alô, Salvador, bom dia. Gol 1-260. Gol Centro 260, bom dia, livre táxi, Apache 3, reporta para ingressar no Pátio 1. Gente, agora esquerda, Pátio 3, Runa 260. Solo Gol 397, pronto para o táxi, 86 a bordo, 4 horas e 18, Galeão. Descendo 060, chegada a bordo. Descendo 060, chegada a bordo, 4207. 3602 da TAM, chama Centro Recife, 13325, alternativa 251. 3325, 251, bom dia. Sim. Sete. Fono 18, décimo 62. O Gono 260 ingressa para o Pátio 1, portão 04. Pátio 1, portão 4, Gono 260. Que esse Sardata Lima tá intensidade 5, clareza 4. Bono 983 às 45 decola, 109.8 é o controle, bom voo. Gol 93, copiou? Negativo, confirma o Gol 983. Afirmativo, decolado aos 45, 109.8 ao controle, bom voo. 19.8, Gol 983, bom dia. Trip 5490, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 5490. Controle Salvador. Salvador, bom dia, Gol 1983, Nadael Leda, passando 2.300 pés. 983, Sabel 380, vigilância radar. 380, solicita direto Leda, Gol 1983. Sete, vou em Leda. Direto Leda, Gol 1983. Leda, está batendo a Alphavita, Juliette, está afastando aqui no corredor, axé, para a PGL, garoto. Vitor Juliette, mantém as condições visuais, reporte farol da barra, altitude corredor axé. Bota lá no farol da barra, altitude corredor axé, Alfa Vitor Juliette. 39, trip. Eu devo falar de qual trip, sem passar mais nada. Infanable 12685. American 980, 12545 or 12685. Connect. Padião 01, prossiga. Estimativo, vento 100 graus com 1 nós pro Nordeste, o Guardião 01 evitando apenas o sobrevoo do Charlie 150 na Taxi Oscar. Trip 5490, decolada aos 48, 109.8 ao controle, bom voo. 109.8, 7. Salvador, é o Trip 5490. Trip 5490, contato, submantém nível 200, Trip na saída Momo Alba, banho direto. 7 ou 5490. Torre Salvador, Guardião 01, já fora do solo. Afirmativo, Guardião 01, declarado com o Pro Nordeste, afasta quantas, milhas? Afastará mais de 5 milhas, em torno de 10 milhas, 01. Afirmativo, transfere agora o controle 198, bom voo. Controle 198, grato, Verona. Controle em Salvador, muito bom dia, o Guardião Verona. Guardião 01, controle, prossiga visual, reporte para regresso, Guardião 01. Segurar visual, na escuta permanente, reportará regresso 01. 1397, nível de decolagem, pressão no zero, vento 100 graus com 129, 100 com 12. Já decolagem no zero, com 397. Estou na parte. 1014 no ajuste, descendo via até 34207. Tem 490, tem condição de cumprir a restrição da subida? Termo. Uno 397, decolada 51, 198, ao controle, bom voo. 198, boa. Drake 4207. Papo Vitor Juliette, seu voo será no setor da Itaparica, após regresso? Afirma sim, senhor. Será sobre o serviço do aeroporto de Veracruz? Será seguidamente o centro da mexida. Gente, pode passar no farol da barra Alfa Vitor Juliette. Caraca, muito obrigado, graças. Você ligou no 397? Prossiga, questão, contato, radar na decolagem, submantenha 380 na saída da El Leda, borra direto bridge. Da El Leda bridge, 387. 983, chame Recife agora, na frequência 1260, alterno 288. Recife 1260, alterno 288, gol 1983, bom dia. É, bom dia, deixa eu confirmar, eu modifiquei aqui, é 1-3-3-2-5, 1-3-3-2-5 e alterno agora 1-2-5-1, foi modificada a frequência. 3-3-2-5, alterno 251, gol 1983, bom dia. Bom dia, boa viagem. Obrigado. November Alfa Lima, mantém cabeceira 17. Alfa Vida Juliette, está passando no traseiro para da Barra. Prossiga em regras de voo visuais, frequência livre para coordenação em pouso, Alfa Vitor Juliette. Considerada a frequência livre, Alfa Vitor Juliette. Estabilizou azul 4207. 4207, complexo LS, chame torre 118, decimal 6. Torre 186, 4207. Torre Salvador, azul 4207, muito bom dia ainda. Passar o externo em mais uma milha. Já baixar travado, azul 4207? Negativo ainda. Reporte quando, altímetro no 04, para cheque o vento 100 graus com 1-3 nós. E reportará baixar travado, azul 4207 no 04, ajuste. Baixar travado, azul 4207. O azul 4207 é atente a pássaros na curta final, livre pouso, pista 10, vento 100 graus com 1-2 nós. Livre pouso na pista 10, azul 4207. Wind November Alpha na escuta. Por gentileza, stand by no transponder para não acusar a aviso de tráfego aeronave que está pousando a 10. Ativo, mantém a posição, já tem um tráfego com pouso autorizado na curta da 10. Chame Recife, frequência 3325, alterno 251, voo no 397. 3325, Papa Romeo, Índia November Alfa, livre decolagem 17, quando pronto, atenta a terceira turbulência do Embraer da Azul, que acaba de tocar o solo da 10. O vento 100 graus com 11 nós, o Índia November Alfa. Do 4207, no solo 59, direito, no 21.9, vai livrar. 1219, vai livrar na Fox 4207. Afirmativo. Confirme o controle. Boa, no 477. Boa, no 477, dessa via, bom, chegada bom, até o nível 040, aguarde ali a X-Ray, bicho no 0, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, via bom, para o 040, boa, no 477. Solo Salvador, bom dia, 4207, durante a escuta. Solo Salvador, bom dia, 4207. 4207, acorda a cópia. Confirmando, senhor, 4207 livrando na Fox, já está na alta. Livre-táxi, Aquilo, Pátio 3, Pátio 1, no portão 09. Ok, segue então, Livre-táxi, Aquilo, do Pátio 3, depois Pátio 1 e a posição é de número 9, o 4207. Gente, Índia November Alpha, mil pés, peça Terra do Vento, aguardando instruções para cruzamento do campo, Índia November Alpha. Está livre o cruzamento, curva esquerda para o cruzamento do campo, reporte cruzamento efetuado, Índia November Alpha. Gente, livre cruzamento, já cruzará, livre do campo, Índia November Alpha. De November Alpha pro de buraquinho e transfere agora o controle de 198, bom voo. Índia November Alpha já cruzou a pista em uso. Afirmativo, pro de buraquinho, transfere agora o controle 198, bom voo. Chama agora o controle na frequência 199 decimal 8, grato e bom dia. Felipe 5490, chame Recife agora na frequência 12545, alterna 26, decimal de 5, Felipe 5490. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolar o down no 7. Índia November Alpha, mantém regras de voo visuais no corredor forte, reporte para regresso, Papa Romeu, Índia November Alpha. Quem reportará quando pronto para regresso, Índia November Alpha. O 3P5490 copiou Recife 12545 2685. Afirmo, boa viagem.